wild, wicked wild, wicked, wicked wild, wild west. Jim West, Desperado, Rough Rider. No, you don't want nada, none of this. Gunning this, brother running this. Buffalo soldier, look, it's like I told ya. Any damsel that's in distress, be out of that dress when she meet Jim West. Rough neck, so go check the law on the vibe. Watch your step, reflex, and get a hold on your side. Swallow your pride, don't let your lip react. You don't wanna see my hand where my hip be at. With Artemis, from the start of this, running the game. James West, taming the West, so remember the name. Now who you gonna call? Not the GB. Now who you gonna call? G-W. If you ever riff with fever wanna bust, break out before you get bum rushed at the wild, wild west. When I roll into the wild, wild west. When I stroll into the wild, wild west. When I bounce into the wild, wild west. Disco, disco. Time in the West, madman lost his damn mind in the West. Loveless, can never die, nothing less. Now I must put it behind to the test. Then through the shadows in the saddle, ready for battle. Bring all your poison, it kind of poison. Behind my back, all that ripping you did. Front and center, now where you look back, kid. Who that is? A mean brother, bow for your help. Looking damn good, though, if I can say it myself. Told me Loveless is a madman, but I don't fear that. He got mad weapons too, ain't trying to hear that. Trying to bring down me, the champion. When y'all clowns gon' see that it can't be done. Understand me, son, I'm the slickest they is. I'm the quickest they is. Did I say I'm the slickest they is? So if you walking up the wrong tree, we coming. Don't be starting nothing. Me and my partner gonna test your chest, Loveless. Can't stand the heat to get out the wild, wild, wild, wild, wild west. When I roll into the wild, wild west. When I stroll into the wild, wild west. When I bounce into the wild, wild west. Any drawing on West best with a pen and a pad. Don't even think about it. Six gun weighing a ton, 10 paces a turn just for fun. Sun up to sundown, rolling around. See where the bad guys are to be found and make them lay down. The defenders of the West, crushing all pretenders in the West. Don't mess with us, cause we in the wild, wild west. When I roll into the wild, wild west. When I stroll into the wild, wild west. When I bounce into the wild, wild west. When I roll into the wild, wild west. Olá, olá, caros ouvintes! Muito boa tarde para todos! Tudo bem convosco? Cá estamos para mais um Boa Tarde Antena Web. Com algum atraso, eu sei, mas quem nos vai acompanhando sabe que estamos a fazer aqui alguns testes, enfim, algumas experiências. Pois é, ora, o nosso quem nos vai acompanhando no nosso Facebook, e são cada vez mais. Esta semana nós já temos mais de 620 pessoas no nosso grupo e mais de 45 gostos na nossa página. Para nós é uma meta, nunca chegamos tão longe, mas é bom saber disto, é bom sentir isto. Eu gosto. Ora bem, a música que abriu a edição de hoje não foi por acaso, Wild Wild West de Will Smith, não foi não por acaso. A música era a minha música número 17 da... Na passada semana eu estava com isto das músicas da cassete de vida, não é? Pois é, lembro-me entretanto que a faixa número 17 era essa mesma, de Will Smith, Wild Wild West. Pois é, e também havia uma outra... que eu acho que era a número 11, mas já não tenho a certeza, que era dos ATB. Pois é, eu vou ver se encontro por aqui, e se encontrar, ela vai tocar daqui a pouco. Mas para já, vou trazer-vos outras músicas. Algumas delas, eu creio que já muito poucas fazem parte desta primeira cassete. Pois, já nem sei especificamente agora o que é que faz parte, porque há aqui uma altura em que as músicas começam a ser muitas e misturar-se umas cassetes com as outras e às tantas já é muita confusão. Mas eu vou trazer-vos aqui músicas diversas, de cassetes diversas, ainda assim que me, tanto que me recordam essas cassetes de vídeo. Uma das músicas chama-se If You Have My Love e é da cantora Jennifer Lopez. Para ser sincero, eu não sei bem de que cassete é esta música, se é da primeira, se é da segunda cassete, mas eu acho que é da primeira. Eu acho que sim, sem certezas. De todas formas, vamos então ficar com esta musiquinha. Vamos então ficar com esta musiquinha, ou com esta música, precisamente esta de Jennifer Lopez, If You Have My Love. Para ouvir também uma música que já passou por cá na semana passada, mas eu vou voltar a passar aqui, porque essa eu recordo perfeitamente. Abriu a cassete número 2, e que era a música Two Times, da... Ah, não passou nada. A música Two Times, da Anne Lee. E vamos também ficar depois com outra musiquinha que eu também gosto bastante, e que também faz parte dessas cassetes de vídeo. Pois é. É uma música que... Como é que eu posso dizer? Ela fazia parte da terceira cassete de vídeo, embora o single tenha sido o primeiro de Britney Spears. É, mas a música foi... Eu só consegui capturar, digamos assim, na cassete número 3. Pronto, é vida, não é? Daqui a um bocadinho também vamos assistir a mais uma sequência, ou quase, desta cassete, da terceira cassete. Mas para já, quase não, totalmente, mas para já deixo-vos mesmo ficar com estes três temas. Vou recapitular, porque aqui a navegar na maionese, vou recapitular. Jennifer Lopez com If You Have My Love, Two Times, de Anne Lee, e por fim, então, essa música que, como disse, fazia parte da terceira cassete de vídeo. Que saudades que eu tenho destas coisas, que saudades mesmo que eu tenho. Mas enfim, bom. Eu volto daqui um bocadinho para mais música, vamos ver se eu consigo trazer aqui dos ATB ou não. Para já, tempo de ficarmos com Jennifer Lopez e If You Have My Love. You're right. Pois é, pois é, ouvintes. E aqui estamos nós para mais uma sequência musical do nosso programa Boa Na Tarde Antena Web. Ora bem, estas eram algumas das canções, eu não sei especificamente se elas estão pela ordem correta, mas creio que estão. Sétima Melodia, música que nos era trazida pelos Offspring. Eu ainda não encontrei a música dos ATB. Música então dos Offspring, depois TLC com I'm Pretty e também OK, Do You Want Simple and Simple, melodia dos portugueses The Gift. Escusado será dizer que gravei essa música no solo de música. Quanto à música dos Offspring, acho que também foi lá. E quanto à música das TLC, ou foi na MTV ou foi na VH1, mas acho que foi na MTV. Gravei essa música. Foi na MTV, foi. Que tinha até aquela placa azul e não. Enfim, pronto. E então são estas as três melodias que eu escolhi para ouvirmos nesta tarde de domingo, dia 13 de maio. É verdade, mais três musiquinhas que fazem parte das minhas cassetes de vídeo e não vamos chegar por aqui, não. Vamos ter mais musiquinhas, mais sequências também, porque ainda me dá algumas sequências. E portanto, enfim, vamos ter muita coisa boa para ouvir nesta edição do Banda Tarde Antena Web. Para já então ficamos com estes três temas. Offspring, TLC e The Gift, para vir então a partir de agora. Na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. I was Why can't you understand? Okay, do you want something simple? Okay, do you want something simple? Okay, do you want something simple? Okay, do you want something simple? The films, do you want something simple? The songs, do you want something simple? And love, do you want something simple? The drinks, do you want something simple? Alcohol, do you want something simple? TV, do you want something simple? The silence. Why can you decide? How I'm feeling now. Pois é, ouvintes, cá estamos. Eu há pouco não disse o nome da música dos Offspring, mas digo agora: The Kids Aren't Alright. Pois é, a música então dos Offspring que tocou logo no princípio. Eu continuo ainda aqui sem encontrar a música dos ATB que eu queria, mas ainda hei de encontrar. Todas então, vamos chegar com mais algumas musiquinhas que fazem parte de uma sequência, para mim, lindíssima. Eu adoro esta sequência musical. Pelo menos estas três músicas que estamos aqui a ouvir. Eu acho que só havia uma música entre cada estas três. De todas formas, elas são quase seguidas. Faixa número... Aliás, a ver se eu também consigo... Há aqui outras, mas pronto. Ali não vou pôr porque já... Há aqui algumas... Sim, eu lembro aqui de algumas sequências. Vamos lá, então é isto. Vamos ficar com uma música que é da cantora Susana Félix e que se chama Mais Olhos que Barriga. Para seguir também nesta edição, a música Northern Star, da cantora Melanie C, uma música lindíssima. Depois havia uma outra de Maria João e de Mar de Lajinha, que eu confesso aqui não ter a mal. Aliás, eu até acho que essa música era da cassete número 10, nem era da número 9. De todas formas, era assim da número 9, a música dos Tambor, o Fado do Coração. Pois é, também na altura se passava música portuguesa na televisão. Pronto, aí era mais, portanto, no Sol Música, mas sim, também passava, e grandes músicas, diga-se. E nós vamos então ficar com estes três temas, recordando grandes melodias e músicas que, confesso, para mim são muito especiais. Uma delas é que vai tocar já de seguida, chama-se Mais Olhos que Barriga e é da cantora Susana Félix. Histórias. O tempo de dizer a vida é breve. os dedos de rameira, remexendo em tudo, muito embora. Seja sem prazer que tudo queira, drink e deixa-me. A Antena Web, a sua estação radiofónica na internet. Mais uma sequência de três temas, ou melhor, para o intervalo, segue mais uma sequência de três temas que eu me recordo perfeitamente. Não é a única vez desta nona cassete, lembro-me de várias músicas. Agora sim, agora vou passar para a nona cassete de vídeo. E ainda hei de regressar à oitava, ainda hei de regressar à sétima também, para aqui músicas que eu gostava também de trazer. Aliás, a música que vai abrir a segunda parte é mesmo da sétima cassete, foi aliás a música que abriu a sétima cassete de vídeo. Pois é, mas diz eu então que vamos ficar com três musiquinhas. A primeira é do Charme, chama-se B-E-I-G-O. Depois os Venga Boys com Kiss When the Sun Will Shine, e também os Beastie Boys que vão seguir-se logo depois. Essa música também é extraída do álbum The Sound of Science. Eu estou aqui a ver se consigo encontrar aqui o nome da melodia, entretanto, mas está um bocadinho complicado. De todas as formas, porque eu estou aqui. Ah, está aqui, sim senhor. Está aqui, sim senhor. Eu facilmente consigo encontrar o nome da melodia. Alive. É isso mesmo. É como se chama então a música dos Beastie Boys, Alive, que faz parte do álbum Sound of Science. Os Beastie Boys, que recentemente perderam o seu membro fundador, é verdade. Yautch faleceu então de cancro aos 47 anos, tinha quase 48. Faleceu então o fundador dos Beastie Boys, um dos grandes nomes à escala mundial do... que podemos chamar do rapcore, não é? Ou seja, uma mistura de hardcore com rap. Por acaso, algo muito inteligente, então, dos Beastie Boys. A primeira banda de origem totalmente judaica neste género. E então, nós vamos ficar com estes três temas. Recordo, Charme, B-A-I-G-O, Venga Boys, Kiss from the Channel Chine e Alive dos Beastie Boys. Segue-se depois um breve intervalo e iniciamos com uma música, só vos digo, que é dos Savage Garden e faz parte, aliás, abre, aliás, a segunda cassete de, portanto, a sétima cassete de vídeo das minhas. Que saudades que eu tenho, não é? Tenho mesmo de saudades, sim. E é bom, é interessante partilhar. Há aqui algumas sequências que fazem muito sentido, não é? Aqui algumas, aliás, esta é uma delas. Duas músicas mais para dançar, depois uma mais calminha. Mais calminha. Mais, enfim, não é tão para dançar, pronto. É outro género. Um breve intervalo depois, então, e ficamos depois com o Estava de Garda. Mas depois, para já, o Charme com B-E-I-G-O. Bye. www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Never been more ready in my entire life to do this right now. Never. All leading up to this moment, all right now, right here. My whole life, right here. We got rhyme selections in the white array. Shade the bone, bone, bone, boom, moon, shade. The party people scream, wee, wee, wee, wee, wee. People got a remote for my beat. Damn, A-E-R-O-C-K. I use a microphone like Picasso, you play. Now we're breakfast from around the way. Peace the man, Bada, and Jazzy J. I rock on the mic from here to Bob. Best and say come with me, cause everybody's got their dues to pay. I'm looking sideways like a man paying late. Getting on like Ali Mumbaye. So fed up with racism to pay. Sign to speak up and not turn away. Make the sun shine when it's cloudy and gray. Deep, deep dive, so socialize. Open up your ears and clean out your eyes. If you learn to love, you're in for a surprise. It could be nice to be alive. Live. So nice. Reading you the news cause I'm country Mike. Use a microphone like Shazam, use tight. Try to keep clear that hate and spite. So I keep my mind still like the still of night. Now who in the world do you want to fight? It's against the system, we should unite. Homophobics ain't alright. If you learn to love, then you might love life. Dip, dip, die, so socialize. Open up your ears and clean out your eyes. If you learn to love, you're in for a surprise. It can be nice to be alive, alive. Dizemos que recordar é ouvir o Sweet Times, um espaço radiofónico apresentado por Sofia Costa, que durante 30 minutos lhe faz companhia. Enquanto isso, traz-lhe publicitários, programas, séries e, claro, a boa música dos bons velhos tempos. Sweet Times, às quintas-feiras, às 8h30 da noite, com Sofia Costa na Antena Web. Está saturado de ouvir sempre o mesmo género de música? Ainda bem, pois aqui temos o que você precisa. Suplemento Musical, um programa onde uma vez por semana nos reportamos a um género musical diferente. Gostaria de ver um género musical abordado neste espaço radiofónico? Então escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com e diga-nos qual. Suplemento Musical, segunda às 17 na Antena Web. Faça uma viagem romântica na Antena Web.

Ora, ora, aqui estamos ouvintes de regresso, de regresso, de regresso. Pois é, ora, já abrimos então com uma musiquinha fantástica que abriu, digo eu então, a minha segunda cassete de vídeo. Aliás, a minha sétima cassete de vídeo também abriu a segunda parte do nosso Boa Tarde Antena Web. Pois é, e aqui estamos então para vos trazer mais algumas melodias. Estou aqui eu, quero antes de mais mandar um renovado abraço aos amigos que nos seguem no Facebook. Já são mais de 620 no grupo, a página são mais de 45. Fica o convite, www.facebook.com/radioantenaweb. Já sabe, é só clicar lá no gosto e a partir daí vai ficar a saber todas as novidades. Comente e participe então nos nossos espaços através do Facebook. Dizia eu também que pode aderir ao grupo, neste caso tem que pesquisar por grupo Antena Web. Atenção, porque vai encontrar dois grupos, um com a Rádio Antena Web, outro com Antena Web. Só o grupo que tem a palavra rádio não é o nosso. Já foi, mas não é o nosso. O grupo Rádio Antena Web não é um grupo ao qual estejamos sequer ligados, nem oficial, nem não oficial. Não estamos ligados, ponto final. É um grupo que não conseguimos acabar com o grupo, portanto o grupo continua ativo, mas só até conseguirmos desativá-lo. Portanto, não vale a pena aderir a esse grupo, porque aderindo pode acontecer que a qualquer momento deixe de estar inscrito porque o grupo seja removido. De todas as formas, se inscrever o grupo Antena Web, não, aí nós cá estamos e com muitos membros, 622, e são cada vez mais aqueles que se vão juntando e aqueles que vão ficando connosco. Isto é ótimo. Bom, e nós por cá então vamos seguindo com mais melodias. Vamos ficando então com mais três temas, três músicas que me despertam algumas saudades e que eu cheguei a gravar em cassete de vídeo, mas não estão por esta ordem. É um facto, não estão por esta ordem, mas ainda assim acho que vale a pena trazer aqui. Era três boys bands diferentes, portanto, três nomes, dois deles estrangeiros, um deles português. E eu acho que vale a pena ouvirmos. São músicas que de alguma forma dá para matar saudades. E são músicas que fazem parte da era de ouro da música portuguesa, nos anos 90. Que foi quando temos bandas como... Por exemplo... Ah, eu agora também lembro de uma sequência. Tenho que trazer isto. Está bem. Está bom isto. Então. Então, dizia eu que... Ah, exatamente. Dizia eu que vamos ter aqui... Aliás, não tivemos grandes bandas como os de Arrasar, como por exemplo, deixem-me cá ver, os Milénio, os Excesso, então foi por aí que eu peguei. Excesso. Nós vamos aqui ouvir uma musiquinha dos Excesso que se chama És Loucura. Uma música fantástica que eu gravei num dia em que o Só Música fez um especial sobre o grupo. Na altura era a propósito do tema Por Favor Não Quebres o Meu Coração. E eles depois passaram dois videoclipes a seguir, que foram este És Loucura e o Não Sei Viver Sem Ti. E também passaram um outro, que era o Eu Sou Aquele. Mas eu vou passar esta musiquinha, És Loucura. Vamos ouvir então. Também gravei mais tarde um tema dos Milénio, é verdade, que faz parte do... Ai, faz parte da nona cassete de vídeo. Na altura gravei, numa altura em que eles foram ao Made in Portugal, imaginem. Eu já vou dizer aqui o nome também da música. Vou andar aqui mais uma vez às voltinhas à procura do nome da música, mas eu vou encontrar. Porque eu estou a falar consigo, isto é uma seleção daquelas que não está a ser preparada por um motivo muito simples. Porque, como é que eu posso explicar? Eu há coisas que me estou a lembrar só agora que estou a falar consigo. Há coisas que muito que eu quisesse, eu não me lembrar porque só agora que estou a falar consigo e que me estou a lembrar delas. Isso acontece aqui com uma sequência musical que eu preparei aqui, mas que entretanto não tinha aqui preparado há pouco. De todas formas, vamos aqui ver uma musiquinha dos Milénio que se chama Eu Sou Assim. E esta música, Eu Sou Assim, eu estava aqui a ver se conseguia perceber que álbum que ela faz parte. Acho que faz parte do segundo álbum do grupo. Não, faz parte do primeiro álbum do grupo. A música do penólogo no grupo que se chama Meu Universo És Tu. E nós vamos então ouvir aqui esta Eu Sou Assim. Aliás, não, peço desculpa, tu fazes parte de mim, sei que está correto. Tu fazes parte de mim, é como se chama esta música dos Millennium. E eu gravei, é mais uma daquelas coisas que faz parte da nona cassete de vídeo. Ou seja, dos excessos é a sétima, ou faz parte da sétima, dos Millennium faz parte da nona, e a outra que já não sei de que cassete que faz parte, mas sei que eu gravei a música Everybody dos Backstreet Boys. Então, três musiquinhas. Excesso, És Loucura, Milênio, Tu Fazes Parte de Mim e Backstreet Boys com Everybody. Eu acho que esta música também faz parte da nona cassete de vídeo, porque eu tenho grandes recordações desta cassete de vídeo. Tenho mesmo grandes recordações. Mas pronto. Bom, vamos à música então. Eu volto então daqui a pouco para mais uma sequência musical. Lembrei-me agora de três musiquinhas assim, aliás, até foram mais do que três. Lembro-me agora até assim, de cinco musiquinhas todas seguidas umas às outras, mas enfim, há uma aqui que eu não tenho e por isso não vou fazer isso, mas vou trazer aqui algumas musiquinhas para os nossos ouvintes matarem saudades, tal como eu. Mas isso é para daqui a pouco, aliás, para mais daqui a pouco, para já temos outras três músicas para matar saudades, e uma delas, que é a primeira, chama-se És Loucura, cantam os Excessos. És loucura no meu desejo, és o sonho que me faz vibrar. Quero o fogo ardente do teu beijo sonhar. Sentir o meu corpo a tocar no teu, suores de um dia que anoiteceu. Acordei ao mundo, gritei, tu és a razão, razão de viver. Embora tão perto possas parecer, teu calor incerto faz-me sofrer. Ao redor de um mundo menor, muralhas separam um sonho de amor. És loucura do meu desejo, és o sonho que me faz vibrar. Loucura no meu desejo, és o sonho que... Antena Web, a sintonia perfeita para o ouvinte perfeito. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. Back streets back, alright. We're back again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Pois é, já cá estamos e agora vou tentar ser mais breve, para não ser demasiado, vou ser mais breve. São todas elas da segunda cassete... Ah, que bom! Todas elas da segunda cassete de vídeo. É verdade, e é sempre assim. 4, 5 e 6. Ou será... Enfim, não sei. Não sei a ordem, não sei qual é que é a ordem, mas sei que... Aliás, não sei qual é que será a partir daqui, mas estão todas seguidas. Share com All or Nothing... Depois, os de Arrasar, com de Arrasar, que na altura entendia como Teresa, não sei porquê, mas pronto, de Arrasar. E por fim, a música Faz Figas, do Pedro, do Pedro e os Apóstolos. Eu não sei quem é que se lembra dessas musiquinhas, mas eu lembro delas perfeitamente. E hoje, então, aliás, até me lembro, em termos de cores, lembro-me bem dos... videoclipes, dos três, mais dos de Arrasar e do Pedro e os Apóstolos. Enfim, e da potência mais músicas dessa segunda cassete de vídeo. Estou com a lembrar aqui de muitas musiquinhas boas. Mas a música então, ficamos para já com uma fantástica melodia. Então, da Cher, que nos traz All or Nothing. Oh, Antena Web, sintoniza-te. Ele é apenas um mero rapaz despreocupado com aquilo que faz. Ela protege o seu mundo privado com unhas e dentes e olhares que nunca lhe são indiferentes. Lá fora a chuva e o vento até dão outro clima, sentimento. Depois da noite nem a própria manhã nos despe do amor que nasce com renovado prazer e sabor. Ele cruza os dedos, faz figas por trás das costas, às escondidas. Ele cruza os dedos, mas nunca os venda. Outros segredos. Olhos nos olhos no dia a seguir e no outro que há de vir. Trocam poemas, memórias e até canções proibidas, esquecidas. Quem sabe há muito tempo, de outras vidas. Ele cruza os dedos, faz figas por trás das costas, às escondidas. Ele cruza os dedos, mas nunca nos venda. Outros segredos. As figas por trás das costas, às escondidas. Ele cruza os dedos, mas nunca desvenda outros segredos. Ele cruza os dedos, faz figas por trás das costas, às escondidas. Ele cruza os dedos, mas nunca desvenda outros segredos. Ele cruza os dedos, faz figas por trás das costas, às escondidas. Ele cruza os dedos, mas nunca nos venda outros segredos. De regresso, ouvintes. Pois é, grandes músicas. E esta do Pedro e os Apóstolos não estava tão fácil encontrá-la quanto isso, hein? Pois é. Mas eu cá estou, e então com estas musiquinhas. Que coisas boas que nós aqui vamos recordando e também trazendo música portuguesa. Mais música portuguesa vai tocar agora, e a seleção musical que se segue é 100% em português. Vamos matar saudades de três temas. Primeiro, Para Longe dos Polo do Norte, de 1999. E depois por vir também uma outra dos Polo Norte, aliás, peço desculpa, uma outra de 99, que é dos Anjos, e chama-se Perdoa se te peço mais. Aliás, Perdoa se peço demais. É como se chama a música. Pronto, Perdoa e o Se peço demais está em parênteses. Bom, estas duas musiquinhas, elas são por ordem diferente. Esta música de Pedro dos Polo Norte estava depois do Pedro e os Apóstolos. A outra, portanto, a dos Anjos estava antes da The Cher. E antes da The Cher, estava, aliás, antes dos Anjos, estava uma outra, que era a segunda música, ou pronto, a terceira, porque eu confesso que ainda estou aqui a tentar-me. Bom, é, mas era uma música. Eu estou aqui a tentar-me inteirar aqui da ordem, mas não interessa aqui por acaso. Estava aqui a tentar inteirar-me aqui da ordem. Porque esta música vem, ou seja, esta, ou seja, que vamos ouvir depois dos Anjos, que é o Cairo, dos táxi, ela vem antes. Exatamente, é a segunda, exatamente, é isso mesmo. Ou seja, é a segunda música. O Cairo é a segunda música desta cassete de vídeo, desta, da segunda cassete, não é? Portanto, e é uma música muito antiga, e ela na altura passava numa coisinha que se chamava Recordas-te? Do Sol Música. O Sol Música de vez em quando trazia vídeos muito antigos, alguns mesmo muito antigos, e o dos táxi era um desses exemplos. A música era mesmo antiga, e enfim, era uma raridade quase, naquela altura era uma raridade. Bom, e o Sol Música trouxe, no tempo do Sol Portugal, o Sol Música trouxe precisamente essas músicas. Ou essa música, neste caso. Nós aqui vamos recordar precisamente esta melodia, Cairo, dos Táxi. Mas antes temos Perdoa-se, Peço Mais, dos Anjos. E antes ainda, vou para longe, dos Polo Norte. Daqui a pouco chegam as minhas despedidas desta edição do nosso programa Boa Tarde, Antena Web. Faço minha estrada, não penso em mais nada, o que será de mim? Uma história em que o princípio mais parecia o fim.

Pois é, ouvinte, já cá estou de volta, já cá estou de volta. E agora? Havia uma musiquinha, exatamente. Esta, então vamos lá ver. Eu estava aqui a tentar recapitular a ordem das coisas. E há uma música que é a número 13 dessa cassete de vídeo, dessa segunda cassete de vídeo, que eu não tive como recuperar essa música e vou-lhe explicar porquê. Foi uma participação de uma concorrente, que eu não sei agora como é que se chama, que cantava o tema No Llores Por Mi Argentina. Ou seja, Don't Cry For Me Argentina. E esta música foi gravada ao vivo na TV Galiza. Imaginem as coisas que eu fui buscar. Esta música foi gravada na TV ao vivo, isto era um concurso. Que deu então da parte da manhã, do final da manhã, num dia qualquer, já não sei qual é que eu sei, que é no dia da semana, em que eu gravei esta melodia. E enfim, foi no mínimo interessante. Foi no mínimo interessante, porque foi pena, foi também nunca mais ter conseguido recuperar a música. E não foi uma coisa gravada em CD, portanto, nem nenhum videoclipe, portanto, não a volta a dar. Mas pronto. O que é que se pode fazer? Nada, não é? Quando é assim não se pode fazer nada. Mas pronto. Três musiquinhas para o final. Eu continuei sem conseguir encontrar a música dos ATB, mas hei de encontrá-la para a próxima edição. Mas há algumas músicas que eu gravei. Por exemplo, na sétima cassete, eu vou continuar aqui a fazer um misto. Que me despertaram alguma atenção, especialmente porque algumas, eu não sei ainda hoje como é que elas se chamam, porque eram cantigas que passavam na MCM e eram indianas. É verdade, a MCM passava música indiana, não muita, mas passava música indiana. E então ajudava a dar essa situação, ou música árabe, talvez seria mais música árabe, acho que era, seria mais por aí. De todas formas, eu gostava de voltar a encontrar essas músicas e um dia, quem sabe, as reencontre. Mas, pronto, como não posso fazer mais nada senão ficar a imaginar ou ficar a pensar, vou deixar aqui uma musiquinha que eu sei que passou, que eu gravei nessa cassete de vídeo e que se chama Sinti. A música foi gravada pela cantora Luz Caçado. Mais uma vez, era uma daquelas músicas, digamos, que eu gravei depois de uma reportagem. Ou seja, havia a reportagem, portanto, havia a reportagem de só música e havia depois também o só música tinha um momento dedicado tanto aos videoclipes. E passava dois, três videoclipes dos artistas com a duração da entrevista, passava dois ou três videoclipes dos entrevistados. E na altura foi a Luz Caçada, a entrevistada. Todos os dias, isto é difícil, todos os dias o Som Música tinha um entrevistado diferente. A sério. Era muito bom. E então deu-se esta... Agora não sei como é que isto está, não é? E então deu-se esta situação... Deu-se esta... Como é que eu posso explicar? Deu-se esta... Ai, agora falta-me aqui o nome. Deu-se esta oportunidade e gravei então esta musiquinha da Luz Caçado. Sinti. Outro dos nomes que também gostei muito de gravar e que era a 20ª música da segunda cassete de vídeo era uma música dos Dover, que faz parte de um álbum que se chama At. Pronto, agora não tenho aqui o nome do álbum. Contava tê-lo aqui, mas não tenho. Bom, mas eu vou passar a música dos...

Sure.